A paz do Senhor, irmãos, irmãs, é com grande alegria, mas muita alegria mesmo, que eu vou ler mais um capítulo da palavra com vocês, o livro Segundo Crônicas, no capítulo 16. Segundo Crônicas, capítulo 16. Estamos indo para a metade do livro. Até domingo espero ter chegado à metade do livro. Esse capítulo trabalha Asa fazendo aliança com o rei da Síria, o profeta Hanani repreendendo Asa, a morte do rei Asa. Então é um capítulo bem pequeno, mas que tem a nos ensinar. Antes, eu leio uma mensagem que o pastor Paulo nos mandou lá do Paraná. E o texto diz assim: não se deixem enganar. Jesus responde aos discípulos sobre o fim dos tempos. Em vez de alimentar especulações, ele alerta: cuidado para que ninguém vos engane. O perigo maior não está apenas nas guerras ou desastres, mas na sedução de falsos messias, falsas promessas e frieza do amor, na frieza do amor. O coração pode se perder mais rapidamente pela mentira do que pela dor. Segundo Mateus 24, entre os versículos 4 a 13, é um texto clássico que fala sobre o fim dos tempos. Jesus aponta que a perseverança será a marca dos que pertencem ao reino. A ansiedade em decifrar sinais pode nos distrair da missão presente. Amar e servir e testemunhar. O verdadeiro preparo não é saber quando tudo acontecerá, mas viver a cada dia com fidelidade ao chamado de Cristo Jesus. Assim, o discípulo não teme o futuro, mas permanece firme no presente, refletindo a esperança que vem de Deus. A fé autêntica não se mede, não pelo quanto sabemos sobre o fim, mas pela constância com que seguimos o Senhor em meio às tribulações. Louvado seja Deus por essa palavra de orientação. Para nossa reflexão, onde a ansiedade por saber o futuro tem me afastado da missão e de amar e servir no presente? Quem escreve o texto é A.C. Barro e o pastor Paulo é que nos mandou. Hoje está difícil aqui, mas vamos lá. O segundo Ben-Haddad II, de 860 a 843 a.C., seu filho, guerreou contra Acabe, cercando Samaria, sem contudo conseguir vencê-la. Mais tarde, derrotado por Acabe em Afec e assassinado por Azael, que se rebelou e usurpou seu trono. 1 Reis, capítulo 20, 2 Reis, capítulo 7 e 8. Ben-Hadad, o terceiro, foi o filho de Azael, citado em 2 Reis 13 a 24, que perdeu tudo quanto o pai conquistara em Israel. Seu governo durou de 796 a 770 a.C. Depois dessa época, os israelitas dominaram. Muito bem, irmãos, irmãs, vamos para o texto. Perdoem porque está caindo o sinal aqui, mas nós vamos chegar ao final. Aliás, com grande alegria, por mais um capítulo da palavra. Diz assim a partir do verso 1. No 36º ano do governo do rei Asa, aconteceu que Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá, para assim controlar todo o movimento que passava pela estrada que ia até Jerusalém. Por esse motivo, Asa ajuntou o ouro e a prata do tesouro da casa de Javé e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei de Arã, Síria, que exercia sua soberania a partir da cidade de Damasco, com uma mensagem nos seguintes termos: celebremos um pacto entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando ouro e prata para, como gesto de boa vontade, vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire das minhas terras. Repetindo, as escrituras mencionam três reis em Damasco com o nome Ben-Hadad, filho de Hadad, que também é um título real, considerando que Hadad é uma divindade que governa a natureza do culto cananeu, e mais conhecido entre os pagãos simplesmente por Baal. O primeiro Ben-Hadad reinou de 900 a 860 a.C. Ben-Hadad o segundo, de 860 a 843. Seu filho, que guerreou contra Acabe, cercando Samaria, sem contudo conseguir vencê-la. Mais tarde foi derrotado por Acabe, em Afec, e assassinado por Azael, que se rebelou e usurpou o seu trono. 1 Reis 20, 2 Reis 7 e 8. Ben-Hadad, terceiro, foi o filho de Azael, citado em 2 Reis 13, 24, que perdeu tudo quanto o pai conquistara em Israel. Seu governo durou de 796 a 770 antes de Cristo. Depois dessa época, os israelitas dominaram a região. Versículo 3. Celebremos um pacto entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando ouro e prata, como um gesto de boa vontade. Vai e anula tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire das minhas terras. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel e feriu Aion, Ijon, Dan e Dan, ou Avel, Maim, Abel, Maim, como nós conhecemos, e todas as cidades armazéns de Naftali, lutador. Assim que Baasa ouviu essas notícias, desistiu de fortificar Ramá e interrompeu sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá e, convocando todos os homens da cidade, retiraram de Ramá as pedras e a madeira que o rei Baasa estivera usando na construção das muralhas em torno de Ramá. Com esse material, Asa mandou erguer muralhas em volta de Gebá e de Mispá. Agora, a partir do versículo 7, nós vemos o profeta Hanani repreendendo Asa. Vamos ver? Naquela época veio Hanani, amável, à presença de Asa, rei de Judá, e admoestou, dizendo: Por que procuraste refúgio e salvação junto ao rei da Síria, e não confiaste em Yahvé, o Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou às tuas mãos. Acaso não formavam os etíopes, os cuxitas e os líbios um grande e poderoso exército com muitíssimos carros de guerra e seus cavaleiros? Contudo, havendo tu confiado em Yahvé, o Senhor, ele os entregou pessoalmente nas tuas mãos. Afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Nisso agiste como um louco, um insensato. Por isso, desde agora, terá que enfrentar muitas batalhas. Olha a beleza desse versículo, irmãos. Versículo 9. Afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra para revelar-se poderoso para aqueles cujo coração é plenamente dele. Nisto agiste como um louco, um insensato, por isso desde agora terás que enfrentar muitas batalhas. O Senhor conhece toda a terra e está pronto a intervir naqueles, através daqueles cujo coração é totalmente dele. Louvado seja o Senhor. Versículo 10. Entretanto, o rei Asa se indignou contra o vidente e suas profecias e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera com a pessoa de Hanani por causa do que havia profetizado na mesma ocasião. Castigou brutalmente algumas pessoas do seu próprio povo. E o último bloco, a morte do rei Asa, como a gente vê em outros reis. A história de Asa, rei de Judá, do começo ao fim, está narrada no livro da história dos reis de Judá e de Israel, no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua enfermidade era um extremo grave, era em extremo grave. Contudo, ainda que estivesse passando muito mal e fosse mortal seu estado, não buscou socorro em Yahvé, o Senhor, mas tão somente nos médicos de sua confiança. Asa descansou com seus pais, morrendo no ano 41 do seu reinado. 41 do seu reinado. Ele foi sepultado no túmulo que tinha cavado para si na cidade de Davi. Deitaram-no num leito repleto de especiarias raras e perfumes preparados segundo a arte dos melhores perfumistas, fizeram uma grande fogueira em sua homenagem. Então, aqui a morte do rei Asa, como enfermidade letal, brutal. Também antes, esse versículo que muito fala ao nosso coração: o Senhor vigia por toda a terra e ele está pronto para revelar-se poderoso para aqueles cujo coração é totalmente dele. Se você se colocar totalmente nas mãos do Senhor, ele vai agir através da sua vida. Se não, você será considerado um insensato, um louco, um maluco. Por isso, desde agora, você vai enfrentar grandes batalhas. E, na primeira parte, a aliança de Asa com o rei da Síria, que representava uma divindade, representava Baal. Que Deus nos abençoe na leitura desse capítulo pequenino, mas que nos faça ter o coração totalmente dele, porque o nosso coração totalmente na mão do Senhor, nós vamos encontrar favor da parte do Senhor, graça da parte do Senhor, e ele vai se revelar à nossa vida. Que Deus abençoe você. E eu disse na abertura, é com grande alegria, grande mesmo, que eu leio mais um capítulo da palavra do Senhor com os irmãos e espero, nos próximos dias, chegar à metade desse livro, mais um livro da Bíblia que nós vamos ler com os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amém.